Sou viciado, sou doente, fraco, dependente. Minha vida já não presta, eu não me sinto gente. Noiado atrás de pedra, invisível nessa terra. O mundo que me cria também quer me ver na cela. Fudido, jogado num presídio, ferrado. Juiz tem consciência de quem abastece o tráfico. Problema social, nacional, mundial. Sou a peça de um jogo onde se gera o capital. Manipula pelo mal, eu não sou mal, mas eu dependo. Meu isqueiro queima a vida e me enche de veneno. Eu já fumei minha mãe, já fumei toda a família. Coração tá em desgraça, saudade da minha filha. Aquele cara de responsa trabalhava, churrasco com os parceiros, em casa nada faltava. Dinheiro sempre dava, dava até pra viver bem. Mas o crack chega e toma, arranca tudo que tu tem. Olha pra mim, olha só como eu tô hoje. De dia tô apagado e sempre vagando à noite. Rastejando igual zumbi, sem noção do que eu faço. Os dedos tudo queimado pelo fogo do fracasso. Mais um dia amanheceu e eu sozinho aqui estou. A boca seca, adrenalina sobe. Quem vacila rouba o mesmo, arranca o tênis, o relógio. Sou um rato na cidade que todos querem pisar. Sou doente terminal que ninguém quer enxergar. Vida podre é a minha, quem segue nessa trilha. Lunático sem nome, corpo cheio de ferida. Que se agarra a latinha como se fosse tudo. Depois vai chorar sozinho no canto escuro. Sem futuro, né? Mas eu tô cego. Aqui derrama sangue só pra tirar uns tecos. O diabo é que é esperto, te rouba nossa frente. É foda, me envolvi com lacraias e serpentes. Parasitas e dementes, o crack, minha sede. Eu fui varrido pra debaixo do tapete. Eu devorei tudo aquilo que eu acreditava. Agora debilitado, adormeço nas calçadas. Me ignora, me joga num buraco. Deixa eu queimar no fogo do fracasso. Mais um dia amanheceu e eu sozinho aqui estou. Na selva da loucura sou um bicho e mais nada. Fácil foi chegar, tem aqui nessa desgraça. Fácil foi fumar, minha vida, minha verdade. Fácil foi sentir a doce ilusão do crack. Fácil foi matar, fácil foi roubar. Fácil foi cair, sem ninguém pra me ajudar. Difícil foi entender que o culpado foi eu mesmo. Difícil foi ouvir que eu já não tenho jeito. Difícil foi tentar levantar, mas não deu. De madrugada escuto os gritos de quem se perdeu. Noiada que sou eu, descalço, sem camisa. Disputo no tapa, na faca, minha brisa. Tudo foi mentira, nada disso presta. Só me deu cadeia, mijada, fedendo a merda. Foi tudo uma loucura, só tirar uma onda. Zoeira com os parceiros, curtindo aquela lombra. Perdido entre sombra, foi assim que comecei. Sorriso da minha mãe, foi o primeiro que fumei. Sei, vacilei, perdi até minha mina. Ranquei dinheiro dela com uma faca de cozinha. Se isso é vida, rapá, quer que eu faço? Carbonizado no fogo do fracasso. Mais um dia amanheceu e eu sozinho aqui estou. Espero.